ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quarta-feira, 21 de agosto. Hoje, tema não só livre, mas tema quente. Nós vamos voltar à paralisação dos professores municipais aqui no estado do Rio de Janeiro, aliás, dos municipais da cidade do Rio de Janeiro. E estão aqui no estúdio conosco a Suzana Gutierrez, que é coordenadora da capital. Deixa eu ver o nome aqui, rapaz. Gilian Moreira, que é da Secretaria de Funcionários, e a Maristela Santos, agente auxiliar de creche, todas três do Sindicato dos Profissionais de Educação, Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação. Essa greve é uma greve que está encruada, é uma greve que não só ela vem ocupando muito espaço na mídia e vem perturbando muito a vida dos pais de alunos, como também divide espaço com outras manifestações, inclusive a manifestação na Câmara Municipal, que hoje deve retornar às mãos, plenamente às mãos dos vereadores, porque a justiça determinou a desocupação dos amarildos que estão lá. Nós vamos a qualquer momento, a nossa repórter Raquel Júnior, que está lá na Câmara dos Deputados, ou na Câmara dos Vereadores, pode entrar com informações precisas. Eu vou começar a conversar aqui com a Suzana, que já veio outras vezes tratar dessa mesma questão da paralisação. Aliás, ela veio aqui na véspera, né, da Assembleia, e foi a primeira vez que nós tratamos desse assunto da paralisação dos professores. Como é que está? Em que pé que está a paralisação? Suzana, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Ontem nós realizamos uma nova Assembleia e foi deliberada a manutenção da greve. O governo continua, né, sem apresentar nenhuma proposta que signifique, de fato, avanços para a categoria. Nós ontem estivemos na prefeitura com cerca de 30 mil pessoas. Importante lembrar que na passeata da semana passada nós tínhamos cerca de 15 mil. No final de semana o prefeito anunciou, de forma inclusive irregular, o corte de ponto. Ameaças sobre demissão de estágio probatório, questões que inclusive, né, são absurdas de se dizer, porque ainda não houve um julgamento da nossa greve, mas a resposta que nós demos foi aumentar ainda mais o número de pessoas e do índice de paralisação, que hoje está ultrapassando 80% de paralisação nas escolas e creches da cidade do Rio de Janeiro. E aí, Luiz, para nós fica uma questão que é muito complicada. Eu acho que é importante essa discussão que nós fazemos hoje com a sociedade da CPI dos ônibus e a ocupação que existe na Câmara, porque são denúncias de problemas que a gestão Eduardo Paes tem em relação ao orçamento da cidade. E nós da educação temos verbas que são verbas próprias para a educação, como a aplicação dos 25% constitucional, que é uma obrigação, né, da constitucional, e o Fundeb. E o que nós questionamos o tempo inteiro nas audiências com o Pedro Paulo, que é o secretário da Casa Civil, é se não há dinheiro para a educação, a prefeitura precisa abrir a caixa preta do orçamento. O que nós queremos saber é para onde foi o dinheiro da educação. Porque nós temos dados, inclusive apresentamos isso nas audiências, que comprovam que há dinheiro. Se o governo diz que não tem, ele tem que explicar onde foi parar o dinheiro da educação. Eu vi, inclusive, no noticiário, uma notícia em algum lugar, que eu não me lembro mais onde, é tanta fonte de notícia que a gente já não sabe mais onde é que viu, que tem dinheiro da educação que vai para o transporte, não é? Quer dizer, para Rio Ônibus, para essas empresas de ônibus. Como é que é isso, Suzana? Olha só, além da isenção fiscal que a prefeitura faz, né, com seus amigos empresários, aí a família barata dos ônibus, ela ainda paga, né, então tem uma duplicidade de pagamento nessa questão do ônibus, e sai de uma verba, porque esses 25% das verbas, eles só podem ser aplicados no que a gente chama de MDE, que é a manutenção do desenvolvimento do ensino. Então, tem algumas regras para serem aplicadas essas verbas. Não pode ser aplicado em ônibus, não pode ser aplicado em aposentadorias e pensões, que é o que a prefeitura faz. Isso, só no ano de 2012, significou 750 milhões a menos. Uma outra discussão que nós fazemos, o Rio de Janeiro, por ser uma das maiores redes da América Latina, ele é superavitário no seu Fundeb, que é o fundo para o desenvolvimento da educação básica. E a prefeitura, né, já tem uma dívida só na gestão do Eduardo Paes de aproximadamente 2 bilhões com a educação. Então essa é a pergunta que a gente faz, onde está esse dinheiro? Porque se a gente for somar, são mais de 50 milhões indo para a empresa de ônibus, 750 milhões só em 2012 que foram retirados dos 25%, 2 bilhões de Fundeb. Como é que a prefeitura diz que não tem dinheiro? Você falou que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem a maior rede física de ensino municipal da América Latina, é isso? Municipal da América Latina. Qual é o tamanho dessa rede? Qual é a dimensão disso aí? Você tem São ideia? Cerca de 1.400 escolas e creches. É muita coisa. Já que você falou de escola e creche, eu vou chamar a agente auxiliar de creche, a Maristela Santos, para entrar na nossa conversa. Maristela, a gente quando fala de paralisação de professores da área municipal, a gente nem pensa em creche, pensa só nas crianças que vão ficar em casa porque não vai ter aula. Agora você está trazendo uma novidade que é essa questão da creche. Bom dia, Maristela. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. Realmente a questão da creche é uma questão complicada porque os pais eles necessitam desse espaço para poder trabalhar, continuar suas atividades, dependem da creche. Só que hoje a creche ela está vivendo um período muito difícil. Nós vemos o nosso prefeito anunciando construções de EDs, construções de novas creches, tudo padrão europeu, e na verdade não é isso que está acontecendo. Porque na verdade os EDs novos que foram construídos... O que é isso? EDs é espaço, EDI, né? Espaço de desenvolvimento infantil, que na verdade de desenvolvimento infantil não tem nada. Porque como é que se desenvolve uma criança quando se só tem um profissional durante 4 horas para estar com 26 crianças na idade de 3 anos. Ele, na verdade, é um tomador de conta, né? Infelizmente, a creche ela virou um depósito de criança. Então, a gente tem que parar de olhar para a creche dessa forma e olhar como espaço realmente de desenvolvimento, um espaço pedagógico. A creche deixou de ser assistencialista. Hoje, ela é um espaço mesmo de educação. Nós temos isso garantido na LDB. E, assim, o nosso governo, o nosso prefeito, ele não está fazendo valer. A minha creche mesmo é de Raquel Kelly Laneira, lá em Manguariba. Nós não temos sede, a nossa escola foi derrubada. Nós ocupamos espaço com uma outra escola de primeiro segmento, a Leila Mel. As nossas crianças elas não têm banheiro e sala de aula, não tem número suficiente de auxiliar para estar lidando com essas crianças. E a gente ouve, às vezes, da décima CRE, que estamos com um número excedente. O que é isso, CRE? Vamos falar essas siglas todas, explicando, porque o ouvinte não sabe o que é isso. A CRE é a Coordenadoria Regional de Educação. Então, a CRE ela funciona da seguinte forma. São 11 CREs, cada uma coordena uma área. A décima CRE, ela coordena ali Santa Cruz, Manguariba, esse espaço lá no finalzinho da Zona Oeste. Você então é da Zona Oeste, Eu sou da Zona Oeste. E é muita criança. Você falou que as crianças estão acima de 3 anos de idade, de 3 até quantos? Não, na verdade a creche ela atende de 6 meses. 6 meses? De 6 meses a 4 anos, quase 5. O que acontece é que assim, são divididas em turmas. Berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. O maternal 2 eu estou vendo que é uma das maiores dificuldades, porque de acordo com a CRE, de acordo com a Secretaria de Educação, são 2 auxiliares para uma turma de 25 crianças e um professor. Se você for considerar que o período são de 10 horas e cada auxiliar trabalha 6 horas, então o auxiliar que não está com o professor, ele trabalha 4 horas sozinho com crianças de 3 a 4 anos, que não são independentes, que necessitam do profissional para tudo, e trabalha-se 4 horas sozinho com essa criança. No momento, no meu ED, isso não vem acontecendo tanto, porque como a gente não tem banheiro em sala de aula, então a CRE disponibilizou 3 auxiliares a mais para estar com a gente, mas o tempo todo a CRE lança na nossa cara que estamos com excedente, que a qualquer momento tem a ameaça desses profissionais serem retirados dessa unidade. E as outras unidades nem isso têm. Quer dizer, vocês têm esse excedente de profissionais porque vocês estão improvisados numa escola, numa não escola, é isso? Improvisados numa escola, a nossa foi derrubada. A previsão para construção é 2015-2016. É. E estamos aí, né, nessa depois dificuldade. Da Copa. Depois da Copa. E a gente brinca, né, com jargão, enquanto a bola rola, Raquel Kelly divide escola. É certo. Vamos fazer. Ô, Gilian Moreira é da Secretaria de Funcionários do Sindicato do CEP e Estadual, Sindicato Estadual de Profissionais em Educação. Como é que está a situação nessa paralisação do ponto de vista da sua secretaria? Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia, ouvintes. E aqui, o que acontece nas audiências, né, que nós vamos falar lá com o prefeito, a prefeitura no caso, em nenhum momento eles tentam negociar conosco, porque é sempre, prevalece o que eles querem, né? E isso nos incomoda muito, porque a maioria dos funcionários dentro das escolas são funcionários com mais de 30 anos dentro das escolas. Tem uns que já poderiam estar aposentados, mas está ali esperando que tenha um plano de carreira justamente unificado, no qual o sindicato pede, que todos da educação tenham um ganho nisso. Porque a prefeitura, nesse exato momento, o que ela está fazendo? Terceirizando os funcionários das escolas, como o Estado também está fazendo a mesma coisa. O que acontece? Antigamente tinha o concurso para servente, hoje não tem. Estão colocando a Colurbe fazendo a limpeza na escola, e muita escola que nem tem Colurbe. E os poucos serventes que tem nas escolas, que não tem Colurbe, trabalha 3 vezes, 4 vezes mais uma pessoa só. Em relação às merendeiras, que na realidade não são merendeiras, porque antigamente as escolas não ofereciam refeição. Hoje, se você pegar as escolas da rede municipal, são cardápios. Cardápios que qualquer self-service aí que você for almoçar, é o que acontece na escola. E essas pessoas que fazem essa refeição continuam com a nomenclatura de merendeira. Agora, o que, que ele fez? Fez uma terceirização justamente com a Colurbe, um concurso no qual esses profissionais estão fazendo o mesmo trabalho que essas ditas merendeiras, que na realidade não são, que são cozinheiras, ganham mais do que essas pessoas, e hoje ele fala na terceirização. Quer dizer, são pessoas da Colurbe? Eu não entendi. Da Colurbe? Da Colurbe. A Colurbe. E nas creches colocou a Mazã, uma empresa contratada pela prefeitura. Uma terceirização aí mais óbvia, mais, né? Porque a Colurbe é municipal, né? Faz parte da... O problema é a Colurbe, que tem uma tarefa, né, do asseio, da limpeza, está trabalhando nas escolas para fazer a comida dos alunos. Além de fazer a limpeza também, como ela falou aí, já não tem mais servente, né? Então está a Colurbe varrendo as escolas também. É isso aí. Então, quer dizer, você vê que o caminho da prefeitura não é fazer um concurso. Nós queremos concurso, porque nós fomos concursada. E fala bem claro para a gente que ele é a favor da meritocracia, que ele é a favor da terceirização. E aquelas pessoas que estão ali que fizeram concurso? Auxiliar de creche fez concurso. A merendeira fez concurso. O portão, inclusive, ontem, no ato que nós estávamos fazendo com a rede municipal, tinha porteiros da prefeitura também fazendo reivindicações na porta da prefeitura. São uma firma contratada para cuidar do portão das escolas, que o nome é VEPAR. Cadê os porteiros concursados? A gente luta por concurso público, para todas as categorias de dentro das escolas. É interessante ver que nesse cenário aí as escolas evoluem, quer dizer, oferece creche, oferece refeições ao invés de simples merendas, tem porteiro, tem sistema de... Né, mas não oferece a estrutura física para isso. Não tem creche, não tem as EDs, né, não tem os prédios próprios, como há muitos casos, no seu caso específico da Zona Oeste, está numa escola, não é isso? As merendeiras não são merendeiras, na verdade, são cozinheiras, né, e estão sendo terceirizadas. É uma situação muito delicada, uma situação muito complexa. Essa gente que está de fora tende a achar que isso aí é greve de professor. E não é só greve de professor, vocês estão aqui justamente para explicar essa realidade. E eu estou nas mãos também com um comunicado da prefeitura aos servidores municipais da educação, que inclui todo mundo, que é datado do dia 16 último, ou seja, uma semana depois que começou a paralisação dos servidores, né, dos trabalhadores do ensino. E a prefeitura informa aos servidores municipais de educação, pais e responsáveis, que apesar dos esforços ao longo de uma semana de extensa negociação com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, não houve consenso. A prefeitura, porém, decidiu implementar algumas das propostas discutidas que já integravam o planejamento municipal e que eram antigas reivindicações dos profissionais da rede. Aí fala da criação do grupo de trabalho para em 90 dias elaborar um plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores municipais de educação, que já foi encaminhado à Câmara de Vereadores, segundo o documento aqui da Prefeitura. E aí entra nos detalhes desse plano de carreiras, mas eu gostaria de voltar a Suzana aqui sobre essa questão, porque esse documento é o único oficial que nós temos, que está inclusive na página da Prefeitura, na internet. E quando nós entramos em contato através da produção, entramos em contato pedindo a participação de alguém, eles nos remeteram para essa nota, que é um comunicado do dia 16 de agosto. Vocês têm alguma novidade em relação a isso aí? O que você tem a dizer? Eu tenho novidade. Eu só queria colocar duas questões antes. A primeira é que a prefeitura tem uma dificuldade tremenda de negociar com a população. Luiz, é uma coisa impressionante. O prefeito não senta para conversar com o sindicato. A secretária Cláudia Conchi não senta para conversar com o sindicato. E eu não sei se eles não gostam do povo ou se eles, na verdade, são tão despreparados que têm medo, né, de não ter argumento para poder dialogar e debater conosco, com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. O segundo ponto que eu queria colocar é que essa carta, que inclusive foi publicada no jornal, deve ter custado uma grana da prefeitura, né? Da prefeitura que diz que não tem dinheiro, então poderia ter economizado. A terceira coisa é que os esforços que aconteceram durante as audiências foram os esforços da prefeitura em querer a todo tempo fazer com que nós saíssemos da greve. E o que nós dizemos para a prefeitura é o seguinte: nós temos uma pauta de reivindicações, que é uma pauta de reivindicações legítima. Nossa luta, né, nossa greve, não é uma greve só por melhores salários, ela é uma greve em defesa da educação pública de qualidade, e a gente quer que a prefeitura dê respostas para a nossa pauta. Ontem, né, a prefeitura tinha anunciado que tinha encerrado o canal de diálogo, por isso, inclusive, tornou a público essa nota. Ontem, na porta da prefeitura, como eu já disse no início, né, com cerca de 30 mil pessoas, eles nos receberam, né? Ou foram obrigados a nos receber, isso é importante. A vitória foi do movimento, de uma categoria que está disposta a continuar na greve, porque acredita na sua luta. Na audiência, mais uma vez, não se avançou em nada. Porque, escutem, ouvintes, a prefeitura continua dizendo que não tem dinheiro, né? Ontem ela disse que só teria dinheiro para garantir o plano de carreira, mas não é o plano de carreira que o sindicato reivindica, porque nós, inclusive, entregamos isso em maio, nós entregamos a nossa proposta de plano de carreira, então, maio para cá já deu bastante tempo da prefeitura ler. O que eles sinalizam é com a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ontem teria uma antecipação do seu prazo, ao invés de 90 dias, seriam 60 dias. Toda a discussão pedagógica que nós apresentamos na pauta de reivindicações, depois eu posso precisar melhor alguns eixos dessas reivindicações, serão discutidas em um calendário de audiências com a secretaria, né, ou seja, também não tem nada concreto. E algumas outras questões que ele hoje, nós teremos uma nova audiência para ver o que avançou. Então note, Luiz, só o que nós temos são promessas. Está marcada essa nova audiência? Está marcada para hoje, talvez para o final da tarde, início da noite. Isso lá na Secretaria Municipal de Educação ou na Prefeitura? A negociação continua tendo à frente o Pedro Paulo, que é o secretário da Casa Civil. Da Casa Civil, né? E o Paulo Figueiredo, que é o subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Educação. A Cláudia Costin continua sem receber o sindicato. Só uma coisinha que eu queria colocar, Luiz, porque ontem, na nossa passeata, você sabe que profissional de educação é muito criativo, né? Porque por conta da falta de investimentos da prefeitura, nós muitas vezes, dentro das escolas e creches, temos que nos virar com a criatividade para conseguir exercer o nosso trabalho. E ontem nós saímos com uma coluna na passeata com máscaras do Woody Allen. Não é porque a prefeitura disse que não tem dinheiro para educação, mas anunciou que pagaria o que o Woody Allen quisesse para ele filmar aqui. Então a gente saiu com uma ala, queremos ser o Woody Allen, para ver se a prefeitura, né, consegue pegar o dinheiro que ele tem para dar para o Woody Allen, mas não tem para educação, para garantir uma valorização salarial de professores e funcionários e mais, para poder garantir investimentos nas escolas e creches. Eu tive aqui, se eu não me engano, foi no final de julho, junto com o Tribunal de Contas do município, onde eles apresentavam um relatório que só 15% das unidades escolares têm condições de funcionamento por conta de problemas na sua estrutura, né, na parte hidráulica e elétrica. Então ele podia pegar também o dinheiro que ele está gastando ali para derrubar a perimetral e melhorar as escolas e creches. Esse é o desafio que a categoria dos profissionais de educação faz essa prefeitura. É, essa modificação do prazo de 90 para 60 dias na implementação do novo plano de cargos e salários foi decidida ontem, né? É, na verdade, nós dialogamos ontem, ele ficou de conversar com a equipe e hoje, na audiência, traria uma resposta. Sei, quer dizer, não está definido sequer isso aí, né? Esse... Nada concreto. Certo. É, como é que tem sido a reação, Maristela, das mães, né, que na verdade são as pessoas mais interessadas nesses espaços de desenvolvimento da infância, né? É. Como é que tem sido a reação das mães nessa situação em que elas não estão contando com o serviço, né? É, nós fizemos até, o sindicato fez uma carta aos pais e responsáveis que eu quero ler aqui para vocês. Carta aos responsáveis das creches e EDIs sobre a greve dos profissionais da educação do município do Rio de Janeiro. Você sabia que seu filho fica no berçário ou sala de aula com o número de profissionais reduzido? Que o pais e a coxinha negam fraldas para as creches? Que não tem material pedagógico e de higiene para os seus filhos? Que seus filhos ficam em salas superlotadas, comprometendo a qualidade da educação? No verão, as salas são um forno. E quando tem climatização, é de péssima qualidade. Que as agentes auxiliares de creche ganham abaixo do salário mínimo. E os professores, PEIs, menos do que um salário e meio. Que a Prefeitura do Rio de Janeiro gasta milhões com a Copa e diz que não tem dinheiro para as creches e EDs. Para uma melhor educação de qualidade, precisamos de menos aluno por turma, melhoria nas infraestrutura das creches e EDs e valorização dos profissionais de educação. Falando do nosso salário, o agente auxiliar de creche hoje, concursado, ele recebe R$ 626 de salário. O resto que vem são complementos para a gente chegar ao salário mínimo, gratificações, e esses complementos e gratificações, quando o agente auxiliar de creche precisa se ausentar do trabalho por motivo de doença, ele perde. Então, o salário de um agente auxiliar de creche hoje, que precisa se licenciar por qualquer motivo de saúde que seja, é menos do que um salário mínimo. Então, não há mais condições. Os pais, eles estão nos apoiando. Só que a prefeitura, através, né, de um vereador, tentou dividir essa categoria de agente auxiliar de creche, tentando implementar uma PL onde daria uma gratificação de R$ 1.200 para o auxiliar de creche formado no magistério. Gratificação essa que nós sabemos que é meio ilusório, já que nem um diretor de creche recebe uma gratificação igual a essa. É, que você fala, é projeto de lei? Um projeto de lei. Então, na quinta-feira passada, os auxiliares fizeram uma paralisação, né? Os auxiliares que ainda não aderiram à greve, o número dos que aderiram à greve já está muito grande, mas ainda tem um número que ainda está confiando nesse projeto de lei. Saiu de lá achando que estava vitorioso apenas com palavras, nada de concreto. O que o prefeito se comprometeu a fazer é mandar esse projeto de lei para a Câmara, onde seria também uma gratificação, e lembrando que gratificação antes de 5 anos não incorpora o salário, o funcionário vai continuar ficando doente, vai continuar ganhando um salário mínimo, e gratificação, um outro vereador pode vir mais tarde com uma proposta e retirar essa gratificação. Então, nós auxiliares de creche, nós não queremos gratificação, nós queremos aumento real no nosso salário e queremos um plano de cargos e salários que nos valorize, que nos dê a possibilidade de estudar e crescer dentro da nossa profissão e ganhar salários dignos por tempo de serviço e formação, o que vai incentivar justamente esses funcionários a se qualificar, a estudar, fazer uma faculdade, o que hoje não acontece. Porque porque o auxiliar, ele foi um concurso feito a nível fundamental. Então, muitos hoje ainda têm esse nível fundamental, justamente porque ganha esse subsalário que não dá a condição do auxiliar estudar, não dá dignidade para um auxiliar de creche. Eu perguntei para você, Maristela, porque, mais uma vez eu vou dizer, para quem está de fora, para o leigo dessa história aí, quando você fala em greve de professores ou escolas e creches fechadas, eu imagino que as mães de crianças menores, crianças mais jovens, nenéns mesmo, bebês, são as que enfrentam problemas mais sérios, mais urgentes, porque tem que trabalhar, não pode levar e tal. E é por isso que eu perguntei para você como é que a população tem recebido, entendeu? Eu queria que você abordasse um pouco isso aí. A população, pelo menos os pais com os quais nós conversamos, eles estão muito solícitos com a nossa greve, eles estão apoiando, porque muitas vezes também as creches não podem funcionar, porque não tem luz, não tem água, não tem estrutura, então não tem profissional. Então eles estão apoiando porque eles querem mudança também. Na passeata que nós fizemos na última quinta-feira, na 13ª, a população peso apoiando a categoria, apoiando a greve, dizendo isso aí, vocês têm que fazer mesmo, têm que reivindicar, porque nós, população, já não aguentamos mais essa educação do jeito que está. Então, os pais, eles não aguentam mais. Fala, Suzana. Não, porque nós fizemos, como a Maristela disse, né, o município do Rio, a rede municipal, é separada em coordenadorias regionais de educação pelos bairros. Então, nós, eu sou da área da 4ª CRE, nós realizamos uma aula pública na Vila Cruzeiro, que a Vila Cruzeiro está com índice de 98% de greve, e foi uma aula muito bonita, porque a população nos aplaudia, né? Foi lá conversar com a gente, porque o sentimento é esse. Os seus alunos já são prejudicados, porque faltam profissionais, falta estrutura nas escolas, e principalmente pela política educacional que o governo faz, né, da aprovação automática disfarçada, da não garantia, né, de uma autonomia para o profissional de educação, que faz com que o seu filho, ao invés de ter um livro didático onde ele possa aprender, tenha um caderno xerocado, que vem cheio de erro, né, é um treinamento para a prova, não é isso que os pais querem, né? E na Vila Cruzeiro, foi fundamental, várias mães, vários alunos o tempo inteiro diziam, né, vocês estão certos, tem que lutar mesmo, eu quero que meu filho tenha uma oportunidade de melhorar de vida, e acredito que isso é através da educação. Pena que os governos não pensem assim, preferem gastar dinheiro com o PP ao invés de gastar com a educação. A Gelian quer falar um pouquinho também, deixa a Gelian falar, né, gente? Fala aí, Gelian. Sobre isso que a Suzana está falando também, que eu sou ali da Vila Cruzeiro, Complexo do Alemão, quando o aluno pega o microfone e fala da importância, que eles chamam as merendeiras, né, os funcionários de tios, porque é uma ligação muito grande com a comunidade, quando eles ficam sabendo que o vencimento que nós recebemos de salário é menos que o salário mínimo, R$ 611, tem merendeira nova recebendo R$ 593, eles ficam de boca aberta, não acreditando. E aí nós mostramos nosso contra-cheque, aí elas ficam realmente falando para a gente, tem que parar, isso não é justo que a prefeitura está fazendo. Então, você vê como a comunidade está junto com o corpo docente, com todo mundo que está ali na escola, porque eles acreditam que todas aquelas pessoas que estão dentro da escola têm um pedagógico passando para os seus filhos. E outra coisa também que é muito importante, se você for visitar uma escola hoje, no Complexo do Alemão, você não vai encontrar uma cozinha com condições de trabalho para um cozinheiro, porque falta tudo, não tem investimento nenhum naquelas cozinhas. Se você vê, muitas merendeiras compram material, compram sal, compra sabão para lavar as panelas. Então, é coisa que você não imagina. Muitas mães vão ajudar as merendeiras nas cozinhas a trabalhar quando falta outra merendeira, para não faltar merenda para os filhos dela, que no caso é a refeição. Então, você vê como é que a coisa está. E isso levando o quê? As merendeiras a um processo de readaptação. O que é readaptação? Elas ficam doentes, com problemas de coluna. E quando elas fazem esse concurso elas não podem ter problema nenhum. E maioria delas estão com pressão alta, problema de coluna, cárpio, vários tipos de problema adquirido com a falta de investimento, com a falta de condições de trabalho daquelas cozinhas ali que se encontra a prefeitura. Ok, Marcela, você agora. Então, voltando ao apoio da população, tem sido curioso notar que até as escolas que ainda não aderiram à greve, tem pais que estão em apoio e não mandam seus filhos para a escola. Tem alunos pressionando seus professores e perguntando: professor, você está feliz com a qualidade da educação? Porque você está aqui, está trabalhando. Então a gente entende que aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em sala de aula, eles estão felizes com a qualidade da educação, com a qualidade do ensino. Então, os próprios responsáveis, eles têm se conscientizado em não mandar os seus filhos para a escola, de tamanha a aprovação e o apoio que essa comunidade está dando para os profissionais da educação. Eu queria puxar essa história um pouquinho atrás, porque essa paralisação, ela já, na verdade, é a sexta ou a sétima, né, Suzana, paralisação, que virou greve, né? Houve várias paralisações, assim, como de advertência de um dia, não é isso? Isso, inclusive nós, no dia 12 de junho, entramos no estado de greve. Pois é. Avisamos a prefeitura sobre pois isso. Pois é. E vocês, nessas primeiras paralisações de advertência, vocês perceberam, notaram o apoio e o incentivo das pessoas, da comunidade em geral, que vocês atendem? Olha, Luiz, sempre houve um apoio na discussão da luta pela educação, mas sem sombra de dúvida, né, o país viveu um momento em junho que foi um momento muito especial. A discussão que se iniciou com mobilizações por conta da redução das passagens trouxeram, né, na consciência da população a certeza de que era necessário lutar para alcançar vitórias. E eu acho que a partir daí nós tivemos um entendimento maior da categoria para a nossa situação e também dos pais. Eu trabalho num CIEP que fica na Maré, onde nós temos condições precárias demais de funcionamento. A verba que é destinada, né, tem várias verbas da prefeitura que vão para a educação. A verba que está sendo destinada para você poder comprar os materiais que não sejam permanentes, ou seja, que não seja televisão, que não seja bebedouro, verbas para você comprar papel ofício, papel higiênico. O que chegou esse semestre foi R$4.000, Luiz. R$4.000 para você comprar sabão em pó, detergente, giz, caneta, lápis de cor, papel ofício. Para uma escola com 1.200 alunos em 6 meses, é algo complicado de você conseguir manter uma escola funcionando. É verdade. Então, quer dizer, você insere esse apoio dos pais e também dos moradores das comunidades a esse movimento, você insere isso nesse movimento mais amplo, que é um movimento. Aliás, vocês ontem, professores, vocês estavam ocupando ali a frente da prefeitura, não é isso? Isso, a gente estava ali aguardando, pressionando para que o prefeito pudesse nos receber. Mas, infelizmente, Luiz, o prefeito não estava no Rio de Janeiro. Depois nós soubemos que ele estava numa agenda da prefeitura em São Paulo, né? E isso é importante contar, porque quem esteve lá pode também relatar. Ele tinha anunciado que ia cortar o nosso ponto, né? Então, ontem o nosso grito era: corta o ponto dele. Se ele não está no trabalho, quem tem que ter o ponto cortado é ele. E a secretária, que também não se encontrava lá. Aliás, raramente se encontra na prefeitura. E o ponto, houve uma decisão judicial, um recurso à justiça? Como é que é essa história? Ainda não. O sindicato entrou com uma liminar, com um pedido de antecipação de tutela, preventivo, para não haver o corte de ponto. A decisão do juiz é de que não havia nenhum questionamento à legalidade da nossa greve, portanto, ele não tinha um mérito para dar, não tinha um objeto de mérito para dar discussão. A partir do momento que o prefeito, né, que nunca esteve em nenhuma audiência conosco, foi à televisão, à imprensa, anunciar o corte de ponto, nós anexamos isso ao processo e agora o processo está correndo. Mas isso para nós foi uma ameaça de uma prefeitura, né, que está desesperada querendo acabar com a greve da educação. Porque veja bem, Luiz, escândalo do ônibus, escândalo de licitações complicadas, né? Um governo que ano passado, em outubro, foi reeleito no primeiro turno com 70% dos votos e que hoje em dia vem amargando uma queda vertiginosa da sua popularidade, né? Sábado, na quadra da Portela, ele foi vaiado, ele não esteve presente, mas só a citação do nome dele levou a população a uma vaia. Então, um prefeito que está desesperado e, obviamente, não tem Não tem, esse é o desafio que eu volto a insistir. Não tem como justificar porque não tem dinheiro para educação. Nós, inclusive, na audiência, corrigimos, o Pedro Paulo agora não utiliza mais o termo que ele utilizava, que era o custo com a educação. Né? Que nós dizíamos que dinheiro para educação não é custo para o governo, tem que ser investimento. Pelo menos agora eles corrigiram essa visão equivocada de educação que, infelizmente, o governo municipal tem. Essa questão equivocada a que você se refere de considerar todo o dinheiro que é investido em educação como despesa é uma visão distorcida que não é um privilégio do Rio de Janeiro, nem da cidade, nem do Estado, e é uma coisa nacional. Você vê a discussão quando se fala da educação em nível nacional, até hoje a gente discute isso, quanto que vai ser investido na educação, quanto do orçamento, quer dizer, porque as pessoas consideram ainda despesa, né? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho lamentável isso. Inclusive, Luiz, você me perdoe, mas é porque essas semanas nós temos escutado algumas declarações do prefeito que geram uma revolta muito grande, né? Ele, numa entrevista, disse que não matricularia o filho dele na escola pública porque ele tinha dinheiro para pagar uma escola particular. Veja bem, um prefeito, no meio de uma greve da educação, né, dar uma declaração dessa. Uma outra declaração, que isso é um problema que nós já colocamos na audiência e eles querem jogar para uma negociação com a Cláudia Costin. Hoje em dia, na rede municipal do Rio de Janeiro, para maquiar o déficit de professores, eles impuseram uma lógica de um professor polivalente. Então, se você é professor de português, você dá aula de história e geografia, é por área de conhecimento. Se você é professor de ciências, você dá aula de matemática. E no sexto ano, que era a antiga quinta série, para que os ouvintes saibam, hoje em dia quem dá aula é um professor que fez o concurso, né, um professor 2, que dá aula de todas as disciplinas para um aluno. Né? Foi feita essa pergunta numa entrevista ao prefeito e ele disse que achava isso um absurdo. Como ele acha isso um absurdo? Mas esse é o pilar da política educacional que a prefeitura implementa. Então, é um prefeito que não tem o menor conhecimento da política educacional que é implementada nas escolas e creches. É um prefeito, para nós é um deboche o prefeito dizer que eu não matricularia o filho dele na escola pública. E nós queríamos tornar aqui a público que nós, os profissionais de educação, temos muito orgulho de trabalhar na rede municipal de educação. Não por conta do prefeito, mas um orgulho porque nós sabemos que a nossa função dentro das escolas e das creches é uma função importantíssima que vai modificar a sociedade, porque nós temos a certeza de que a educação pode fazer com que os nossos alunos tenham uma consciência crítica e, com certeza, evitar que governantes, né, como que nós temos na presidência, no governo estadual e na prefeitura, continuem sendo governantes e fazendo o que querem, esse deboche com a população. Ô Maristela, essa questão das creches, isso é uma conquista. A creche é uma conquista. Você antecipar a entrada, o ingresso da criança na educação formal, isso tudo é desejável, assim como o turno único nas escolas, né? Tudo isso é o plano ideal, é a coisa ideal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa diferença que existe entre a conquista e a prática, que é o que você está vendo aí. Na verdade, a creche hoje, ela não é vista mais de forma assistencialista, né? A educação infantil, ela se tornou lei. Então, a criança, ela tem o direito de ser matriculado na creche, não para os pais trabalharem, mas sim para eles se desenvolverem pedagogicamente. Aliás, o conceito é esse, né, da ED, né? Isso. Espaço de desenvolvimento da infância. Da, né, infância. É bonita a nomenclatura, né? Lindo. Fazem prédios lindos que foge da realidade quando se tem um espaço e não se tem profissional, e muitas vezes esse próprio espaço em meses já está se destruindo, né? Porque é uma obra muito mal feita, de licitações. Isso aí já entra naquele outro problema. Exatamente. Né? E assim, não tem profissional suficiente. As creches não dispõem de professor de educação infantil, os PEIs, em horário integral, que seria o ideal, porque nós somos auxiliares de creche, não somos professores. Auxiliamos quem? Quem eu auxilio se eu fico 4 horas, muitas vezes, com uma outra auxiliar ou até mesmo sozinha? Então é um auxiliar auxiliando o outro? Como que se desenvolve uma criança sem o professor? sem o professor no horário integral, e muitas creches, nem em horário parcial, ela tem o professor. É só o auxiliar e se vira nos 30. Ô, Maristela, vou pedir, aliás, a vocês três, Gilian e também a Suzana, que a gente abra um espaço para a repórter Raquel Júnior, que está na Câmara de Vereadores acompanhando os desdobramentos da decisão judicial de reintegração de posse, pra, em resumo, para esvaziarem os amarildos, deixarem a Câmara de Vereadores. Bom dia, Raquel. Muito bom dia, Paulo. Exatamente, nós estamos aqui acompanhando essa situação. Por enquanto não houve a desocupação aqui da Câmara, não houve a chegada, né, do mandato de reintegração de posse. Os ocupantes continuam aqui, os amarildos, como bem disse, né, estão se identificando enquanto amarildos, também uma postura de cobrar alguma solução do caso do amarildo do pedreiro desaparecido da Roquinha, né, há mais de 30 dias. E a ocupação continua aqui do lado de fora também, há um grande número de profissionais da imprensa aqui, agora há pouco, Bolo. É, aliás, nesse momento ainda, está tendo um certo conflito aqui entre os manifestantes e a imprensa. Alguns manifestantes teriam escutado pelo celular, né, uma entrevista dada por um segurança aqui da Câmara para a CBN. Esse segurança teria criminalizado, segundo os manifestantes, todos os ocupantes aqui, dizendo que eles são violentos. Eles não concordam com essa versão e estão aqui na expectativa da saída desse repórter que estaria dentro da Câmara para tentar falar com ele, dar uma outra versão, algumas pessoas numa postura um pouco mais agressiva, que é esse momento que nós estamos vivendo aqui na Câmara neste momento, né? Alguns manifestantes dizendo que a imprensa tem manipulado bastante as informações, por isso eles não confiam mais nos jornalistas. Uma discussão que a gente vai acompanhar desde o início da cobertura das manifestações também, né, Golo? Então, o clima estava bastante tranquilo aqui nesse momento. Então, nesse momento está havendo essa conversa, inclusive, nossa, dos outros jornalistas também, dos manifestantes, né, tentando dizer também que, às vezes, o profissional não tem toda a autonomia também na rua para discutir o que é necessário. E a gente segue aqui tentando evitar qualquer tipo de confusão nesse sentido, né, tentando garantir o trabalho nosso, da imprensa, e também o direito de se manifestar dos manifestantes. Ô, mas, Raquel, em síntese é isso, aí, pois na rua. Oi. Tem vereador aí falando alguma coisa? Algum vereador aparece e diz alguma coisa ou não? Não, por enquanto não. Sei. Por enquanto nenhum vereador, até desde o momento que eu estou aqui, cheguei por volta de 9, 15 da manhã, até este momento não há presença de vereadores aqui. A gente sabe que o vereador Eliomar esteve aqui mais cedo, mas eu não cheguei a encontrá-lo também, o vereador Eliomar Coelho do pessoal, mas não há movimentação, inclusive de funcionários da Câmara também, muito pouco, né, as entradas permanecem fechadas, a entrada principal, a entrada lateral, onde nós estamos aqui neste momento, na rua Altinho do Guanabara, e não há presença de vereadores. Amanhã tem uma reunião da CPI marcada, né, da CPI do transporte. Pois é, tem uma agenda, né? Tem uma agenda de reunião hoje, né? Pois é, teria uma agenda de reunião hoje também, mas não sei se havia atividades previstas agora pela manhã ou se apenas à tarde, mas por enquanto não há a presença dos vereadores. Sim, e também nós conversamos mais cedo com os amarildos e eles esperam que, caso saiam, vão novamente amanhã, claro, estar aqui durante a reunião da CPI dos transportes para acompanhar a reunião. Os outros manifestantes que estão lá de fora também disseram que vão, que a justiça pública, né, vão entrar nessa reunião. Sei. Agora, tirando esse mal-estar aí, esse desentendimento entre a imprensa e os manifestantes, não está um clima de confronto de polícia com manifestantes, nada disso. Os manifestantes, inclusive, não. Eles dizem que vão sair assim que chegar a determinação judicial, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Eles se reuniram, já decidiram que, chegando a essa decisão, eles vão sair sim. E continuar a resistência de outras formas. Há apenas uma viatura de polícia aqui na frente, né? Agora eu observo, acabou de chegar uma outra viatura, mas não parece um policiamento que veio para reforçar essa desocupação, não. A OAB, o Instituto de Defensores dos Direitos Humanos, está com advogados aqui, eles disseram que vão entrar agora às 11 da manhã com um habeas corpus preventivo para tentar garantir que, havendo a desocupação, esses manifestantes não sejam presos e também que seja preservada a integridade física deles. Okay. Esse pedido vai ser entregue agora às 11 da manhã. Ok, Raquel, muito obrigado pela sua participação aí. Continue aí na cobertura. Parabéns aí. Oi? A gente continua acompanhando e a gente está com mais informações ao longo da nossa programação. Tá certo, muito obrigado, Raquel. Essa foi a repórter Raquel Júnior, que está acompanhando, como você ouviu aí, desde de manhã cedo, as manifestações em frente à Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aqui na Cinelândia, onde espera-se a desocupação dos amarildos, que, em cumprimento à decisão judicial de reintegração de posse, para que os vereadores ocupem o espaço e possam trabalhar. Espera-se que possam trabalhar o vereador Eliomar Coelho, do PSOL, que é o autor do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara para apurar a CPI dos ônibus, como ficou conhecida, para apurar os custos, as planilhas, a caixa preta, como dizem, dos ônibus, dos coletivos do Rio de Janeiro, também já esteve por lá, mas a movimentação ainda não é uma movimentação institucional, né? Só vereadores ali, o vereador Eliomar, um ou outro pode estar por ali também, assessores e tal, imprensa e manifestantes, aguardando a chegada do oficial de justiça. Vamos retomar então aqui a nossa conversa para os finalmente, né? Que nós estamos chegando aqui nos últimos 7, 8 minutos do programa. Eu queria que a Gilian falasse um pouco mais também aí, que as outras duas falaram bastante, né? A Suzana e a Maristela. Uma coisa que eu quero pedir é compromisso com a prefeitura, justamente, sobre esse plano de carreira. Porque os funcionários estão paralisados, isso é fato. As merendeiras estão paralisadas, isso é fato, estão na greve. Estão fazendo caricatura de merendeira, de denúncias, e estão muito chateadas justamente com essa posição da terceirização. E o compromisso que nós estamos pedindo aqui como funcionário, quando eles me falam, me perguntam, é sobre esse plano de carreira. Porque muitas merendeiras ali dentro da escola, da rede municipal, têm nível superior. E já não tem mais, porque um vencimento de 611, como uma pessoa pode tentar crescer dentro de uma rede que se diz rede municipal de educação, onde não dá possibilidade àqueles funcionários que estão ali a crescer na educação, a fazer uma faculdade, um segundo grau, tentar fazer um concurso para melhorar. Então, a prefeitura precisa parar e pensar se é justo que estão fazendo com esses funcionários ali dentro das escolas. É interessante, Gelian, que você falou ainda há pouco, que ali na área da Vila Cruzeiro, ali no Alemão, as mães da comunidade estão se aproximando e ajudando as merendeiras, estão entrando na escola. Isso é uma coisa curiosa, um fenômeno interessante de você ver, que é uma ocupação do prédio público, da escola, né, pela comunidade que se utiliza dela, e que é uma coisa que sempre é defendida em todos os discursos educacionais, pedagógicos e tudo, inclusive para usar no fim de semana, vai para lá, faça reunião da comunidade na escola, que é uma maneira de você integrar, evitar depredação, tudo isso. Só que está sendo obtido de uma forma absolutamente enviesada, que é pela escassez de gente, né, para tapar buraco. Sim. É justamente isso, porque a consideração delas com a gente é tanta, quando ela vê que a gente está com problema de saúde, elas acabam com a nossa amizade entrando para a cozinha para ajudar, lavar uma panela, entendeu? Então, quer dizer, acaba a gente sendo mais amiga da comunidade, e com isso fica um elo muito grande. Aí mostra realmente o vínculo desses profissionais dentro da escola. Eles são importantes dentro da escola. Por isso que nós pedimos concurso público. Inclusive, nós temos um banco que nós estamos com processo sindicato para chamar 400 merendeiros que passaram no concurso e até hoje não foi chamada. Aí coloca a terceirização. Não é para revoltar essa categoria? É verdade. Eu pergunto. Bom, agora então, para encerrar, ô Maristela, eu queria que você fizesse também um apanhado final antes de eu passar a palavra para a Suzana. A questão justamente desse banco de espera, nós também temos auxiliares. Num banco de espera, auxiliares que fizeram o concurso, passaram, estão esperando ser convocados, e em contrapartida tem auxiliares contratados de empresas terceirizadas ocupando essa vaga, né? E também assim, dizer à população que nós não estamos com medo das ameaças do Eduardo Paes. Nós temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a legalidade da nossa greve. Não pode haver corte de ponto, não pode haver demissão de estágio probatório. Então, para aquele ouvinte que é auxiliar de creche, que é professor, que é merendeiro, que é funcionário e está retornando às suas unidades escolares por medo, eu quero lembrar que a gente tem toda uma justiça, tem todo um respaldo legal para a nossa greve. Então, essa greve só vai terminar com a vitória da categoria. E ela está crescendo a cada dia mais e mais, inclusive nas creches. Quer dizer que existe um receio de retaliação. Mas ameaçado. Você falou que no Supremo Tribunal Federal está garantido esse direito. Como é isso? É porque já houve decisões do Supremo que se posicionou contra o corte de ponto, contra o desconto na folha do trabalhador. Então, de acordo com essa decisão, decisão bem recente de 2011, 2012, de acordo com essas decisões, o jurídico do CEP já está pronto a qualquer momento entrar com pedido de jurisprudência, de anulação dessas retaliações, né? E que por enquanto são só ameaças. Ameaçar ele vai, eu sempre digo que o papel, a gente está numa guerra, o papel justamente do governo é nos ameaçar e o nosso papel é resistir a essa ameaça. Ontem eu li um cartaz muito engraçado que dizia assim: Eduardo Paes, eu sou concursado, quem pode ser demitido aqui é você. Então ele ameaçou que ia mandar as pessoas em estágio probatório. Eu estou em estágio probatório, só termina agora em setembro, sem medo. E a gente até fez uma brincadeira: nos demite aí, coloca outro para querer trabalhar com o nosso salário. Suzana, você então, eu queria que você terminasse fazendo inclusive expectativa com relação à audiência de hoje, no final da tarde, não é isso? Gostaria que você fizesse um balanço para nós do movimento até agora e o que é que você espera para essa audiência e como é que vai continuar, independendo do resultado. Bom, primeiro é importante a gente pontuar que nós estamos construindo uma nova história nessa cidade. Há 19 anos a rede municipal não entra em greve e nossas passeatas cada vez maiores, construindo uma nova história, dando uma aula para os nossos alunos, talvez a lição mais importante que nós possamos dar a eles, de que só a luta muda a vida, né? De que é possível vencer se nós lutarmos. Nós esperamos que o governo atenda as reivindicações da categoria, porque nossa disposição é manter a greve se nossas reivindicações não forem atendidas. O governo não vai ter que se explicar só sobre a CPI do ônibus, não. O governo vai ter que explicar aonde está o dinheiro da educação. Essa exigência nós vamos fazer, é importante que o governo saiba disso. Quem está numa situação ruim não somos nós, não. Nós temos o apoio da população, o governo é que não tem. Só para fechar, nossa assembleia na sexta-feira, 10 horas da manhã. O local ainda não está definido, porque no Rio de Janeiro existem poucos lugares para se fazer uma assembleia com 20 mil pessoas. Então nós estamos tentando o Maracanãzinho, porque não há outro local no Rio de Janeiro que caiba os profissionais de educação, o que demonstra cada vez mais a força da nossa greve e a disposição da luta. Aliás, isso que eu queria ressaltar agora no final, quer dizer, o movimento que começou com a assembleia do dia 8 no Campo do América... É, hoje o América já não cabe mais. Não cabe, já não comporta mesmo, né? Não comporta o América. A gente está com dificuldade de lugar, porque a gente precisa de um lugar que caibam 20 mil pessoas. E como é que estão as negociações para a sessão do Maracanãzinho? Existe algum contato, alguma coisa? Quem está cuidando disso é o departamento da Secretaria do Sindicato, que é especialista para isso, para poder cuidar o Maracanãzinho ou o Sambódromo. O que é importante é que nós hoje teremos uma audiência novamente com o governo, né? Assim foi prometido, e o governo fica o tempo inteiro tentando fazer com que a greve acabe, que haja uma suspensão da greve. E a greve continua, prefeito, a culpa é sua, queremos saber onde está o dinheiro da educação. Muito bem, o Tema Livre fica por aqui, nós recebemos hoje aqui a Suzana Gutierrez, que você acabou de ouvir, a Gelian Moreira e a Maristela Santos, todas três do Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação, o CEP, que mantém essa greve desde o dia 8 passado e que vai ter reunião hoje à tarde e promete continuar a assembleia sexta-feira. O Tema Livre fica por aqui, um bom dia para você. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá.